A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos chegando ao final das nossas devocionais sobre o livro de Gênesis e hoje compartilharemos o capítulo 47. O capítulo 47 de Gênesis trabalha com o estabelecimento de Israel e seus filhos, sua família, no Egito, na terra de Gósen, como já vimos. Trata também da fome que levou o povo à escravidão e, ao mesmo tempo, a sabedoria de José ao administrar os recursos de Faraó e do Egito, ao ponto de que não lhes faltasse nada no período de fome, e depois também houvesse distribuição para aqueles que trabalhavam com ele, trabalhavam no Egito, até se tornaram servos e, posteriormente, recebiam 80% da sua produção e 20% entregavam ao faraó, de tal maneira que não faltasse nada em toda a terra do Egito. E o capítulo se encerra com o último desejo de Israel, que era o de ser colocado, depositado junto aos seus antepassados na terra de Canaã. O texto é longo, eu não vou ler todo o texto, você pode fazê-lo e deve fazê-lo, mas eu leio a partir do versículo 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado, José, e rogou-lhe: "Se desejas alegrar-me o coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer e já estiver dormindo com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles." E José consentiu: "Farei tudo conforme a tua palavra." Contudo, Jacó insistiu: "Jura-me." E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Irmãos, nós temos três destaques nesse capítulo que eu quero mencionar com vocês. No próximo livro que eu for ministrar, eu já não vou usar o rodapé da PKJA. Encontrei comentários melhores e na próxima já vou utilizá-los. Mas vamos encerrar esse livro com a BKJA, e aqui há três notas. A primeira diz respeito a Jacó. Jacó sentia os efeitos do passar dos anos e a sensível diminuição no tempo de vida dos seres humanos. Comparando com Abraão, que viveu 175 anos, no capítulo 25, no versículo 7. E Isaac viveu 180 anos, capítulo 35, versículo 28. Ele também fez referência à natureza itinerante e peregrina da vida patriarcal em geral, e da sua em especial, ao aguardar ansiosamente o cumprimento da promessa de uma terra, como o texto de Deuteronômio 26, versículo 5, vai nos mostrar. Então, aqui temos informações importantes, relevantes, que estão localizadas no versículo 9. Vou ler só o 9 para você entender a primeira nota. E Israel afirmou a Faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Por isso ele faz esse paralelo com a idade de Abraão e a idade de Isaac, seu avô e seu pai. Há um segundo destaque que está no versículo 11. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramessés, como ordenara o faraó. Essa segunda nota tem um detalhe importante para aqueles que são afeitos ao detalhamento histórico e arqueológico. A terra de Ramessés, ou Gósen, é mencionada em Êxodo, capítulo 1, versículo 11, capítulo 12, verso 37, Números 33, de 3 a 5. O nome refere-se ao famoso faraó Ramessés II, que governou o Egito séculos mais tarde. Portanto, a designação aqui em Gênesis trata-se de mais uma atualização ao texto original de Moisés, além de conhecida como Gósen, no versículo 27, o território de Ramessés foi chamado região de Zoan, no Salmo 78, versículo 12 e versículo 43, e podemos ver também em Gênesis, no capítulo 44, no verso 4. Então Moisés escreveu o texto, mas nós temos a observação de que é óbvio que do texto que Moisés escreveu, provavelmente em tábuas, posteriormente esse texto foi passando pela mão de copistas, pessoas que faziam cópias desse texto e às vezes então faziam adaptações em relação a algum detalhe histórico. E essa adaptação, por vezes, estava tentando resgatar exatamente o momento histórico, a que Moisés se referia, e às vezes o copista não conseguia traduzir exatamente o momento da história. Esta é uma dificuldade grande para a arqueologia e uma tarefa muito importante dos exegetas. Mas o que nos importa mais aqui é o seu conteúdo. Sempre reforço para vocês que o que mais nos importa é o conteúdo inteiro da palavra, porque de 1500 para cá, depois de Cristo, nós passamos a utilizar um método chamado cartesiano, que busca o detalhamento explícito de todas as coisas. Ainda assim, se você verificar na história do Brasil, há controvérsias com relação ao período imperial e assim por diante. Até de no que diz respeito a questões do século passado, há controvérsias com relação a uma data, com relação a um determinado autor. Então, mesmo que nós já estejamos num período de busca de uma escrita cartesiana precisa, exata, cientificamente comprovável, mesmo assim, agora 1500 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 5 mil a 6 mil anos depois dessa narrativa, você ainda tem questões a serem trabalhadas. Muito nos admiraria se documentos que foram escritos há 5 mil a 6 mil anos atrás não tivessem esse tipo de problema. Mas isso fica para a sua reflexão e pesquisa, aqueles que mais se interessarem por essa questão exegética. Um terceiro destaque diz respeito a um eufemismo, a questão de colocar a mão debaixo da coxa, versículo 29. Chegando próximo à hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado José e rogou-lhe: se desejas alegrar-me o coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo, não me sepultarás no Egito. Outra vez, um exemplo de eufemismo para traduzir a seriedade do ato simbólico de certos pactos entre os patriarcas, enfatizando o forte vínculo de parentesco e a posteridade de Israel, além de também traduzir não só um forte vínculo, mas um forte comprometimento, uma promessa, por exemplo. Uma promessa que estava sendo feita por José, ele estava prometendo, e essa promessa era selada, era simbolizada como um comprometimento, como um compromisso que não poderia ser deixado de cumprir. Ele colocava a mão debaixo da coxa do seu pai, ou poderia ser também em outros casos. O avô, o neto e o avô, e assim por diante. Então temos esses destaques iniciais, e agora eu parto para um breve resumo do capítulo 47, para ampliar mais o seu o nosso conhecimento. Jacó se diz peregrino na terra. A essa ideia subjaz o texto. Está presente no texto, de modo latente. Jacó se diz peregrino na terra. Embora não haja um versículo dizendo isso, essa é a ideia que está permeando o capítulo. José apresentou-se a Faraó, dizendo que o pai, que ele não via há muitos anos, e os irmãos chegaram à terra de Canaã. Como homem de confiança, José foi dar uma satisfação à sua autoridade de que tinha acomodado seus familiares na terra de Gósen. Uma primeira parada. Quando nós estamos debaixo de autoridade, é fundamental que nós procuremos a nossa autoridade e sempre tenhamos uma atitude de prestar conta, de dar satisfação, de compartilhar alegrias, compartilhar dificuldades, compartilhar tristezas. É muito importante que você não queira ter uma vida independente. Nós somos ligados uns aos outros, somos parte do corpo de Cristo. Muitos erram nisso na igreja, de serem independentes demais, e nós precisamos resgatar isso. Até entre os pastores, precisamos compartilhar com as nossas autoridades sempre tudo o que estamos fazendo, e José aqui nos dá um exemplo, uma demonstração de como se deve proceder. Que isso seja uma marca na sua vida, que isso seja uma marca na minha vida, sempre prestando conta, sempre dando satisfação. José também apresentou alguns de seus irmãos a Faraó, e como o intérprete de sonhos havia avisado a autoridade máxima do Egito, perguntou qual era o ofício dos irmãos de José. Os irmãos responderam conforme José os tinha orientado e preparado através de seu conhecimento e sabedoria, e nós vimos no capítulo anterior. Os filhos de Israel disseram a Faraó que eram pastores, mas que a fome era grande em Canaã. Não havia pasto para os animais nem alimento para o povo. Pediram autorização a Faraó para se mudarem para o Egito. O Faraó autorizou a permanência deles no Egito, dizendo a José que poderiam estabelecer-se na terra de Gósen. E se alguns entre eles estivessem aptos, poderiam trabalhar como pastores do rebanho dele mesmo, do próprio Faraó. José também apresentou Jacó e seu pai abençoou a Faraó. Quando o Faraó perguntou sua idade, ele respondeu que tinha 130 anos naquele momento, na sua estada temporária dessa vida. Respondeu como quem está a caminho, numa peregrinação que terá como objetivo a vida eterna com Deus, que tinha como objetivo a vida eterna com Deus. Depois da apresentação da família, Faraó, José os estabeleceu de fato na terra de Gósen e os sustentou. Os propósitos de Deus continuam se cumprindo, irmãos, tendo José se tornado fundamental na continuidade da história de Israel e seus filhos. Nós temos uma visão muito imediatista e às vezes estamos passando por uma grande luta, uma grande tribulação e nem imaginamos que Deus permite essa situação, como permitiu na história de José, para que depois dessa tribulação, dessa luta, às vezes de uma grande decepção, na verdade haja o agir de Deus, possamos perceber o agir de Deus e a sua vontade se cumpra, e essa vontade seja uma bênção para as nossas vidas e seja uma bênção para outras vidas. Então aprenda a não olhar com imediatismo para a vida, consiga enxergar que Deus está conduzindo a sua história, se você tem comunhão com Ele. Assim como conduziu a história de Israel, Ele conduz a nossa vida hoje. E muitas vezes os caminhos vão ser de êxito, de muito êxito, de grande alegria, e às vezes vamos passar por momentos difíceis, momentos de frustração, de decepção. Mas Deus está conduzindo a história. E essa condução da história fará com que você seja abençoado, seus familiares sejam abençoados e muitas outras pessoas sejam abençoadas. A vida de José, irmãos e irmãs, é um retrato de um homem levantado pelo Senhor para guardar alimento com sabedoria e distribuí-lo com competência. Houve grande fome em toda a terra que se tinha notícia. Então José, com seu conhecimento e discernimento espiritual, ajuntou todo o dinheiro arrecadado com a compra que o povo fazia do alimento no Egito, povo do Egito e povo de outros povos que vinham comprar, ele ajuntou esse dinheiro. Quando também acabou o dinheiro do povo, foram procurar José pedindo pão, e José recomendou que comprassem pagando com seu gado. Prestem atenção. Agora vocês vão me pagar com seu gado. Assim fez também durante. Assim ele fez durante um tempo. Assim se fez, perdão, eu perdi aqui a pontuação porque o telefone tocou. José, quando também acabou o dinheiro do povo, foram procurar José pedindo pão. José recomendou que comprassem pagando com seu gado. Assim se fez, e durante um tempo, José os alimentou com o mantimento que tinha armazenado em troca de gado e cavalos e outros animais. Ao findar de um ano, foram até José novamente, porque não tinham mais alimento, e nem tinham dinheiro, nem animais com os quais tinha utilizado para pagar pelo alimento do ano anterior. Então o povo ofereceu sua terra como pagamento pela comida. E José, com isso, os alimentou, mas recebeu toda a terra que passou a ser propriedade particular de Faraó. Não se precipite na interpretação, porque você já vai entender. Não se trata de nenhum tipo de opressão, não. Ao contrário. Como último recurso para pagar pela comida, o povo se ofereceu como escravo, como servo. E com isso o faraó se tornou ainda mais poderoso. O que resultou disso tudo, irmãos? Resultou que depois que ele já não tinha mais nada para oferecer, o próprio faraó, através da vida de José, providenciou para que eles tivessem recursos para plantar, para colher, para cuidar dos animais, e 80% do que eles arrecadavam, embora se dissesse que tudo era de Faraó, que tudo pertencia a Faraó, 80% voltava para eles, e 20% ainda ficava no caixa de Faraó. Para quê? Para que o alimento se mantivesse na hora de uma escassez. Somente a terra dos sacerdotes não foi comprada, depois que tudo pertencia a Faraó. José ofereceu sementes, estabelecendo que 20% de toda a colheita era para Faraó e os outros 80%, preste atenção, 80% era para o sustento deles e de suas famílias. Então houve abundância para o povo do Egito e para o povo de Israel que estava morando lá. Habitou Israel e seus descendentes no Egito, foram fecundos e se multiplicaram grandemente, porque a bênção do Deus de Abraão e Isaque era sobre eles, Abraão, Isaque, Israel e José. Aos 147 anos, Jacó chamou José e pediu para que ele colocasse a mão debaixo da sua coxa, como já comentamos, que era o sinal do encontro com Deus, e o fez prometer que não o enterraria no Egito, e sim junto aos seus pais. José respondeu que faria segundo a palavra de Jacó, mas seu pai insistiu e o fez jurar. E José jurou, confirmando sua promessa, e Jacó, ou Israel, ficou tranquilo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero só concluir dizendo a vocês que, assim como José foi dotado dessa ciência e dessa sabedoria, dessa capacidade administrativa que providenciou durante 14 anos em sequência a provisão para os egípcios, e depois dos 14 anos também, porque tudo que ele havia recebido como pagamento pelo alimento, ele juntou e depois tinha recurso para investir na terra, para investir no, nos animais, para a população e tudo que nós lemos até agora. Esse dom de José é um exemplo muito importante de que todas as personagens bíblicas, preste atenção, todas as personagens bíblicas representam tipos humanos. Você tem todo tipo de ser humano narrado aqui na Bíblia. Desde Adão até lá no final de Apocalipse, você tem centenas e centenas de tipos humanos. É o que nós chamamos de arquétipos, características de seres humanos, né? Características primeiras, porque arqué significa isso. Então, arquétipo é um tipo primeiro, é um tipo primordial, é um tipo é um tipo de exemplo. É um exemplo de característica de ser humano. E todas essas personagens que nós estudamos na Bíblia, que nós lemos na Bíblia, já que são tipos humanos, aqueles tipos que forem, de acordo com a vontade de Deus, são modelos que nos aproximam da vontade de Deus. Esses modelos que nos aproximam da vontade de Deus apontam para Jesus Cristo. Nem vou fazer agora uma leitura cristológica. Eu só vou dizer que todos os tipos no Antigo Testamento e mesmo depois da morte de Jesus no Novo representam, apontam, simbolizam, são um exemplo da vida de Jesus. E nós devemos pedir a Deus que ele derrame sobre nós a mesma graça, a mesma unção desses tipos. Todos seremos presenteados com todas as características de todas essas pessoas? É claro que não. Não seremos presenteados com todas elas, porque são infinitas, infinito só o Senhor. É claro que Deus tem um propósito específico para você. E você pode achar na leitura bíblica e identificar pessoas com a sua característica pessoal, pessoas com a sua característica ministerial e pedir ao Senhor que lhe dê essa graça, essa sabedoria. Por exemplo, quando eu falo de Davi, não posso esquecer daqueles que foram chamados para o louvor, para a adoração, antes do reinado ainda, para o louvor e para a adoração. Então, quantos são os músicos, os cantores que se dedicam, que amam, que são movidos por Deus nessa área? Você tem que buscar aquele modelo de vida, claro, com exceção ao pecado que essas pessoas cometeram. Por isso eles são só um tipo, eles são só um exemplo de parte do que Cristo é. O modelo perfeito está todo relatado em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é, portanto, o modelo perfeito. Nós podemos ler os evangelhos e voltar, ler os quatro evangelhos e voltar, ler os quatro evangelhos e voltar, porque Jesus é o modelo perfeito de ser humano segundo a vontade de Deus. Bom, se Jesus é o modelo perfeito, então nós jogamos todo o resto fora? Não, irmãos, não jogamos, porque essas personagens, elas nos ensinam muito em situações concretas da vida, em áreas específicas, como José na área administrativa, como José na sua resiliência, como nós estamos estudando, foi levado como escravo e permaneceu fiel ao Senhor, não caiu na cilada de adulterar com a mulher de Potifar, não guardou rancor dos irmãos, claro que ficou magoado durante um tempo, quando o Senhor foi tratando o coração dele. Aí foi tratando, tratando, quando ele encontra os irmãos, ele agracia os irmãos. Então José é um exemplo enorme, é um tipo muito parecido com Jesus. Mas Abraão também é, Isaac também é, Israel também é, José também é, Moisés também é, Arão também é, Miriam também é, Esther também é, Ruth também é, e aí você vai por todas as personagens. Por isso é importante que você conheça as personagens, conheça a história e peça a Deus essa unção específica. Isso vai te santificando. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero orar como Davi orava. Eu quero falar contigo como Moisés falava. Eu quero administrar como José administrava. Eu quero interpretar sonhos como José interpretava. Eu quero perdoar as pessoas como muitos homens da Bíblia, Estevão, que na hora do apedrejamento ainda disse: Senhor, não impute esse pecado a eles. Eu quero ser missionário como Paulo, que plantou igrejas. Eu quero ser consagrado como Pedro, ao ponto de dar minha vida e morrer por amor ao Evangelho. Ou seja, irmãos, são centenas e centenas de personagens. E todos eles, os que andaram conforme a vontade de Deus, são uma pequena porção, uma pequena amostra, um pequeno exemplo do que Jesus foi plenamente. Pastor, e os homens e as mulheres que não procederam como a vontade de Deus, que foram maus? Esse eu não preciso nem comentar. Esse você vai dizer assim: olha, Senhor, me livre de agir como Adão e Eva quando desconfiaram de ti, quando desobedeceram a tua palavra, quando foram expulsos do jardim. Me livre da atitude de Caim, para que eu não venha matar a ninguém, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente, e assim por diante. Quando você vê os homens que andaram contrários à vontade de Deus, você vai pedir ao Senhor: Senhor, me livra dessa atitude. Quando você vê os homens que foram escolhidos pelo Senhor e andaram segundo a vontade do Senhor, você vai pedir para andar da mesma maneira como eles andaram. Só faça uma exceção. Na hora da sua oração eu faço. Na hora da minha oração eu faço. Faça você também, Senhor, com exceção a essa questão. Aí você nota uma área. Jacó era um enganador no início da sua juventude. Então você fala: Senhor, me faz ser como Israel, mas não me livra do espírito do engano. E assim por diante. Gostaria de deixar essa pequena exposição para que você enxergue a Bíblia de modo mais concreto e para que você aplique a Bíblia em sua vida, entendendo que há uma unção específica em cada personagem que está na Bíblia, em cada pessoa, e que essa unção foi dada por Deus. E ela foi dada por Deus para eles, e se ela foi registrada na Bíblia, é para exemplificar para nós, senão ela não teria sido registrada. Então, ela é um exemplo para nós, e você vai aprender. Os maus exemplos você vai pedir: Senhor, me livra disso. Os bons exemplos você vai falar: Senhor, eu quero isso para minha vida. E se é um homem grandemente usado por Deus, uma mulher grandemente usada por Deus, mas cometeu um pecado numa área, aí você vai dizer: eu quero tudo que essa vida teve de comunhão com o Senhor, menos isso que te desagrada, para que eu possa chegar cada dia mais próximo do modelo perfeito de ser humano que te agrada, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça e nos prepare para ser como Israel, que era Jacó, o enganador, e passou a ser Israel, aquele que lutou com Deus e Deus se deixou vencer por ele para dar continuidade à bênção que tinha começado com Abraão, passou para Isaac, e ele passa a ser, então, o herdeiro dessa bênção. E depois José: Senhor, opera em mim o mesmo espírito que houve em José, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e o exemplo que o Senhor deixa na Bíblia, através de todas essas pessoas, nos conduzam a nos aproximar cada dia mais, cada dia mais. Nós e todo o teu povo espalhado sobre a terra, nós nos aproximemos cada dia mais do modelo perfeito de ser humano que te agrada, que foi o teu filho amado, unigênito, que depois se fez primogênito, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Que a graça, o amor, a unção, a sabedoria, o poder e o modelo que nós aprendemos na Bíblia seja sobre nós e todo o teu povo, e assim nos conduza à busca da imagem e semelhança do Senhor, hoje e depois desfrutemos dessa imagem na eternidade. Glorifica o teu nome em nós, Senhor. Exalta o teu nome e nos realize plenamente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo. Amém. Amém e amém.